nesta vida de tantos sofrimentos, encontrei um refúgio para mim. Quando chegam os meus tristes momentos, sinto as meigas mãos de Jesus tocar em mim, tocar em mim. Cansado da jornada, ele me toca com seu santo cajado de amor.